Upper Whisky 58, após fixo Orago, após DCT. Realiza o perfil da saída Puca, transição Caju, nível 310, autorizado. Decola pista 10, primeira curva à esquerda. Aciona 5043, controle 119.8. No 52, cotejo 3152, 310, decola da 10, Puma Caju, altura 58, Orago DCT 5043 no transponder. Após decolagem, curva à esquerda, TAM 3152, controle 119.8, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Gol 1805, pronto, cópia. Temativo. 1805, autorizado Salvador Natal, via Upper Whisky, correção, Upper Zulu 10. Realiza o perfil da saída Puca, transição de Cipar, após decolagem, pista 10, curva à esquerda, nível autorizado 370. Aciona 5041, controle 119.8, o gol 1805. Ciente, autorizado no 370 Natal, saída Puca de Par, após o Terzulu 10, decolou curva esquerda, aciona 5041 no transponder e o controle 19.8, voo 1805. Cotejamento correto, reporta para o pushback acionamento, gol 1805. Cotarato. Webjet 5899, via chegada Mari, desce para 3.000 pés, 1.500. Via Mari, 3.015, informa que perdeu contato com a restrição 260. Salvador, bom dia, 4062, investiga, telefone 2001, 70 reduzido a 2509. 62, 10 para 4.000 pés, 2015. 4.000 pés, 2062. A velocidade para o TAN 3891. Liberada 3891. Autoriza o azul 4062, o APRO de CAP para pedir informações. solo 3152, posição 8, questionamento. Autorizado, TAM 3152, reporte táxi. É só parar. O voo 1805 inicia de imediato. Minutinho, passa o trator adiante. Ciente, reporte quando estiver totalmente pronto. Eu tenho um Airbus da TAM que está iniciando em 8. E reporte quando estiver totalmente pronto, voo 1805. Ciente, reportará totalmente pronto. Desculpa, foi 5899. Tu tens autorizado ele, SMIC. Ok, 2000. Correio, controle, tá 3891, já passou de externo, baixar travado. 118.62. 18.62. Salvador, muito boa noite, TAM 3891, final, baixar travado. Boa noite, TAM 3891, o ajuste ano 0 no 5, informo pista molhada, tá livre o pouso na 1-0, vento é 060 graus com 03 nós. Recente, 3891, chuva recente? Recente, porém não chove no momento, ok? Ok, o Gol 805 vai aguardar na posição, devido à aeronave da TAM que já está próxima a iniciar o táxi. E a restrição aí é essa, táxi é a única de saída, que é a Índia, ok? O senhor vai ter que aguardar o táxi da aeronave da TAM. Autorizado o acionamento na posição? Afirmo, está autorizado o acionamento na posição, aguardando para o pushback. TAM 3891 no solo aos 1-2, mantenha minha escuta, táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Pela Alfa, vai reportar antes da Juliette, mas escuta o TAM 3891. Tomar me chama a torre, fica sem coisa, obrigado. Boa noite, Web 5898. Boa noite, Web 5899, chame passando externo com o trem baixo travado, ajuste 1-0 no 5 e a pista 1-0 está molhada. Tá ciente, pista molhada. Fiz uma via chegada Mari Miquinho. 2000. 2000 pés na via chegada à Mari, 2000 pés, ajuste 1015, autorizado ILS, reporta estabilizado. Gate é o 08. Chile para o 08, 3891. Objeto 5899, livre o pouso, 10, vento é 060 graus com 03 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, é 5899. O 1805 está autorizado, pushback, reporte táxi. Passar a táxi, voo no 80. Azul 4062, continue na aproximação, reporte passando externo, chuva recente sobre o campo, a pista 10 encontra-se molhada, o ajuste 10 no 5. Cliente das condições, vai reportar passando externo 4062. 3052, completamente pronto, já coronar o pouso. Cliente, o 3152, mantém a posição. Jet 5899 no solo ao Zona 6, táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, web, Jet 5899. O 5899 da web, só para informação, recebemos agora a sua posição de desembarque, será no pátio 3, pátio de aviação geral, táxi pela Alfa e Kilo, e fique atento ao sinalizador. Pátio 3. Alfa e Kilo, SS-5899. Passou externo, baixado de travado, já está visual com o campo 4062. Gente, 4062 azul, livre pouso na 10, vento variável com 02 nós. Livre pouso no 0, 4062. Tá 3152, observe o pouso do Embraer da Azul na curta final, após estar autorizado a alinhar e manter a 10. 3152, após a Azul, ali mantém. Ah, pronto para o táxi também, voo 1805, alternando Fortaleza com 2 horas e 40 e 150 a bordo. Copiado, voo 805, táxi à direita, reporte no ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Vence, reportará no ponto de espera, pronto, voo 805. Azul 4062 no solo ao Zona 9, táxi pela Alfa Kilo Pátio 3, a posição de desembarque será 04 do Pátio 3, aviação geral, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, a posição de desembarque será 04, o Azul 4060. Correto. Otan 3152, decolagem autorizada da 10, vento é 070 graus, 03 nós. Iniciar 3152. Pode ficar pronto, voo no 805. Voo no 805, autorizado, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, no 805. Botão 3152, decolado aos 2 zonas, chame o controle 19.8, boa viagem. 19.8, boa. Olá, 2, boa noite, 3152. 3152, boa noite, sobe 310, pouca vigilância. 310, possibilidade de voar Aracaju? Autorizo até Jamo, 3152. Jamo, obrigado. Chama a torre 102612 e 844. Boa noite, 896, 2010, livre aliás, Mickey. Boa noite. Boa noite, 35344. Continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste 1015. Aguardando. 3344. É, continuando mini 15. Afirmo. Obrigado. Voo no 805, livre a decolagem da 10, vento é 080 graus com 03 nós. Livre decolagem 10, 080. 4 livre, pouso no zero, vento 90 graus com 3 nós, a pista no zero está parcialmente molhada. Sim, autorizado pouso 35344. Gol no 805, decolado 24, chama o controle, 198, boa viagem. Obrigado, boa noite, 805. Zero na da Puca Vigilância. Puca Vigilância, são 370805. É a situação para Cristina Grande, essa informação Delta. 06, ciente. Aguarde cópia para Campina Grande. Para cópia. Autorizado Natal, 370 é o nível, via peso Luna, zero. A decolagem da 1-0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 119.8 e o transponder é o 5053. Correto cotejamento, tá 3226, está autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Trip 5344 no solo aos 26. A livre o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre Alfa, no localizador, com 896, eu tenho 5344, prossiga em frente o táxi, está autorizado o ingresso no pátio principal, via Juliette, o gate é o 01, 35344. Controle Salvador, gol no 896, boa noite. Gol no 896, boa noite, avistado o tráfego, trem baixo travado. Afirmo, torre, rebaixar travado. Autorizado pouso, na 1-0. O vento é variável, com 0-3 nós. E a pista...